Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Whoa. I'm bringing back the sunshine. The sunshine, baby, it's about time. Whoa, whoa. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Xfinity Series, né? A corrida aconteceu aí no sábado à tarde, antes daí da Truck Series, né? Mas eu tô seguindo a ordem das categorias, a escadinha, vamos dizer assim, né? Vamos falar da Relay 250, a corrida aconteceu lá no sábado à tarde. A corrida foi muito boa, viu, pessoal? Eu, sinceramente, gostei dessa corrida. Tivemos uma troca de liderança muito boa aí. Foi bem movimentada, realmente, né? Mas tivemos aí um desacreditado Kevin Harvick com o seu 98 da Fred Biagi liderando e dominando, digamos que... uma boa parte da corrida, né? Não foi inteira, mas foi uma boa parte da corrida, né? Que o nosso amigo Kevin Harvick aí liderou essa corrida aí. Depois tivemos daí o Joe Logano também apareceu e o Christopher Bell também apareceu e apareceu muito bem, tá, pessoal? Então, o Christopher Bell, só lembrando vocês, o Christopher Bell lá em Daytona semana passada, ele sofreu um acidente logo ali nas primeiras voltas, foi antes da décima volta, ele já tinha abandonado a corrida, né? E ele foi o primeiro contender aí, o cara que mais somou pontos nesse final de semana lá em Atlanta, somou 52 pontos, o Christopher Bell, foi o terceiro colocado, então parabéns ao Christopher Bell, né? Pelo seu grande desempenho aí. Foi uma corrida muito boa, uma corrida bem movimentada ali, não foi, claro que o Kevin Harvick fez uma boa parte da corrida liderando, tal, não deu muita trégua pra ninguém, não deu muita chance pra ninguém, mas o Kevin Harvick, tá, pessoal, ele realmente, eu posso falar assim, né, realmente tava no final de semana dele, final de semana fantástico aí, né, porque ele fez uma corrida fantástica na Xfinity Series e fez uma corrida fantástica também na Cup Series, uma corrida sem erro, um acerto impecável. Mas eu coloco assim, quando esse tipo de piloto assim, não pode colocar nem tanto assim, mas tanto pro acerto do piloto. Realmente quando o piloto quer vencer, o piloto tá a fim de ganhar, né? Aquele comprometimento com a vitória foi realmente o que aconteceu com o nosso amigo Kevin Harvick aí, porque ele realmente andou muito, muito mesmo, tanto no sábado como no domingo, né? Na corrida da Cup Series. Bom, o Joe Logano Cup Series aí, né, o segundo Cup Drive aí foi o segundo colocado, o Bell eu já falei muito bem dele, o John Hunter, né, Mecek também, tá, pessoal, o John Hunter aí que fez a sua estreia aí em Atlanta, né, então parabéns ao John Hunter aí, um excelente resultado pra ele, já no 42 aí que ele vai trocar esse carro aí com o Kyle Larson, né? Então foi o quarto colocado, parabéns. O outro contender aqui é o título, o Elliott Sadler foi o quinto colocado. O Sadler continua, é aquele negócio, tá? Não vence a corrida, mas o cara continua ali no top 5, continua ali aparecendo. Então parabéns ao Elliott Sadler por mais um top 5. Eu até quero ver aqui, nem se aparece essa informação, mas eu quero ver quantos top 5 o Elliott Sadler conquistou nesses últimos anos aí de Xfinity Series, tá, pessoal? Bom, aqui muito rapidinho aqui pra vocês, são 14 com 12, 26 com 28, tá, pessoal? Então, 2016, 2017 e já 2018, 16, 17, 18, tá, pessoal? Mais fácil, né? Foram até no momento 28 top 5, tá, pessoal? São top 5, então são 28 top 5 aí, tá? Então, realmente, o Elliott Sadler, ele pode ser que ele não vença, mas que ele tá perto ali, ele tá, né? Isso que é interessante aí. E claro, mostra toda a técnica do piloto também, tá? O Justin Allgaier foi o sexto colocado. O Austin Senna, que fazendo aí a sua segunda corrida na Xfinity Series aí, com a Penske, que foi o sétimo colocado. O Kyle Benjamin fazendo participação no 18 da Joe Gibbs, aí foi o oitavo colocado. O Ryan Truex fazendo mais uma grande corrida, foi o nono colocado, mais um top 10 para ele. E o Ryan Reed também foi o décimo colocado. Parabéns ao Ryan Reed, que conseguiu aí o seu segundo top 10 nessa temporada de 2018 já, pessoal. Então, o grande começo de ano aí, né? Tanto o Truex também conseguiu, tá, pessoal, seu segundo top 10. Então, grande começo de ano para esses pilotos aí, medianos aí, que de vez em quando ele some, mas de vez em quando também aparece, né? Então, parabéns a eles aí, parabéns a todos os pilotos que realmente conseguiram terminar dentro do top 10. O Daniel Ryan, que não conseguiu terminar dentro do top 10, foi o 11º colocado. O Matt Tippett melhorou um pouquinho o resultado, mas eu creio que talvez também o KRCR consiga entregar seja mais ou menos isso, né, que foi o 12º colocado. O Tadino também fazendo a sua participação aí, né, vamos colocar a escadinha aí, né, Eric, Tift e Dillon, foi o 13º, o Gallagher foi o 14º, resultado não muito positivo para ele. O Chase Briscoe no 60, o então levantado das cinzas aí, né, o Ford 60, que foi campeão com o Chris Buescher alguns anos atrás aí. O Rochstein foi o quarto. O Brandon Jones, muito mal o Brandon Jones, foi o 17º. O Alex Lambeau foi o 18º. O Tyler Reddick foi o 19º. O Reddick teve problemas, tá, pessoal? E o Michael Anate foi o 20º colocado. Esses são os 20 primeiros colocados aí. O Cas Grala fez o que deu para fazer, foi o 22º, 23º, 22º foi o Ryan Sieg, tá? Então foi mais ou menos realmente o que deu para fazer aí, tá, pessoal? Esses pilotos com esses carros medianos aí. Bom, quero chamar a atenção, sim, com certeza, do Christopher Bell, que as coisas lá em Daytona não deu para mostrar nada, porque bateu no comecinho, e já na segunda corrida, né, onde que ele teve realmente chance de mostrar o trabalho dele, como ele vai se desempenhar no ano, foi o 3º colocado. Então parabéns ao Bell, grande resultado para ele. O Johan Demechek também mostrando uma grande força também, substituindo o Carlos no 42, gostei demais de ver ele. O Austin Cedric também, pessoal, vamos colocar que ele tá me surpreendendo nesse começo de temporada, tá, o Austin Cedric aí, tá? E o Ryan Truex também, um bom começo de temporada também, tô gostando de ver. O Daniel Ek também segue ali focado ali, muito bem. E quero ver também um pouquinho mais que o Spencer Gallagher consiga fazer com esse 23 aí da Morrow Gallagher, né, que é a equipe familiar dele aí, tá? Legal, muito bem, muito bom rever também o Ford 60 de novo na pista, né? Afinal, esse carro foi um dos últimos campeões aí da NASCAR, na X-Men Series, né? Então, parabéns aí, né, ver esse 60... Já é um parabéns só para ver esse carro de novo na pista, tá, pessoal? Então, eu fico muito feliz aí. E o Chase Briscoe também fez um bom trabalho. Nós sabemos que a Roush não é aquela potência, tá? Não é mais aquela potência aí na X-Men Series, tá, pessoal? Então, esse 15º colocado, com o Chase Briscoe, que é um piloto realmente que vem da arca aí, tá aprendendo e tal, tem bastante coisa ainda para mostrar, né? Conseguiu fazer um 15ª posição. Até que é interessante, tá, pessoal? Não é tão ruim assim, não. É interessante, tá? Vamos colocar aí que na frente dele aí teve 3 pilotos que não marcaram pontos. Então, talvez seria um 12º colocado aí, tá? Então, gostando demais de ver o desempenho desses pilotos aí. Quero chamar a atenção mais uma vez do Kevin Harvick. Kevin Harvick conquistou mais uma vitória. Muita gente fala do Kyle Busch, que participa, tal, de tantas as corridas, tantas não sei o que, mas nós já fizemos umas contas aqui, pessoal. Eu e o Pedro Mugart uma vez, até nem foi durante gravação, a gente tava nem gravando, porque ano passado o Pedro não participou nenhuma vez, tá? Eu e o Pedro tava conversando realmente durante a semana aí e tal, até eu tava se preparando para gravar, a gente tava conversando. O Kevin Harvick, pessoal, tem ali quase que os mesmos números do Kyle Busch em questão de largada, em questão de aproveitamento, né? Então o Kevin Harvick, quando senta aí na X-Men Series aí, nos últimos anos não foi tão favorável não, né? Por exemplo, 2017, 2016 não venceu nenhuma corrida. Mas nos outros anos, realmente, ele tinha que vencer pelo menos uma corrida, mas ele vencia. E esse ano ele já conquistou uma vitória, o nosso amigo Kevin Harvick. Então, parabéns ao Kevin Harvick. Vitória número 47 na Xfinity Series, tá, pessoal? E vamos ver o que ele consegue fazer com esse carro aí da Fred Biagi. Lembrando que é um carro de uma equipe única, uma equipe pequena, tá, pessoal? Mas que sempre tá andando bem, sempre tá ali na frente ali. Certo, então parabéns ao Kevin Harvick pela sua vitória número 47 na Xfinity Series, tá? Pessoal, realmente a corrida foi isso que aconteceu, tá? Tivemos ali um entreverde ali no... Eu não falei dele, tá? Mas do Cole Custer, ele acabou batendo, né? No começo da corrida acabou tendo um toque ali e sobrou pra ele, acabou rodando e ele, infelizmente, ele rodou. Ele rodou, deu uma chicoteada pra um lado, né? Que ia pra grama, mas não, que ele chicoteou, ele já veio direto pro muro do lado de dentro e realmente não teve o que fazer. Né? E foi fim de corrida pro Cole Custer. O Cole Custer ainda tá precisando de mostrar, fazer uma estreia realmente, uma estreia mesmo o Cole Custer, mas eu tenho certeza que ele vai fazer também uma grande temporada, vai também entregar bons resultados esse ano. Assim espero, né? Assim eu espero que o Cole Custer faça, né? Ano passado também ele fez uma boa temporada, não sei se vocês vão lembrar, mas ano passado ele venceu a corrida e tal, mas esse ano até agora, né, foi apenas 14º em Daytona, também lá se envolveu um acidente, né, e em Atlanta mais uma vez acabou se envolvendo um acidente. Beleza, pessoal? Então daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho da Cup, vou falar bem pouquinho da Cup, porque realmente não aconteceu nada na corrida, foi um passeio do Kevin Harvick, não foi muita coisa que aconteceu, mas claro, vou falar um pouquinho da Cup aí com vocês. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouco.